signal. Ah, boys. Faz tempo que estou aqui, já nem sei quem sou. Só sei que sou mãe, um inocente réu. E sorria pra mim na noite dançando no bar. Trago comigo lembranças que me fazem chorar. Oh mãe, venha ver como estou. Condenado estou a viver nesse frio, onde todos se odeiam e não existe amor. Reze por mim, oh, por mim. Não aguento viver aqui, sofro demais. Juiz, inocente sou. Juiz, inocente. Sorria pra mim na noite dançando no bar. Trago comigo lembranças que me fazem chorar.